pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Fotos, seu podcast sobre fotografia. E eu, Neno, falando aqui da Carolina do Sul, hoje com dois convidados. Primeiro, vamos apresentar quem? O Maurício? Vamos falar sobre o Maurício, já que ele tá em primeiro aqui no meu Skype também. Tá certo. O Maurício, que é meu conterrâneo. Isso mesmo, cara. Canoas aqui do ladinho de Porto Alegre. Isso aí mesmo. E o Michael. O Michael representando o sotaque do Jornal Nacional aí, né? De São Paulo, os né, Michael? Paulistas, exatamente. Aqui da região do Grande ABC. E é isso. E hoje nós vamos conversar sobre fotografia com o celular. Perfeito? Perfeito. Um polêmico, né, cara? Mamilos. Polêmico? Eu não acho que é tão polêmico assim, não, meu. Por que que tu acha que é polêmico? Cara. Eu acho que é quando eu lancei essa ideia aí de falar mais sobre fotografia de celular, ou seja, pelo Facebook, por blogs e tal, e depois pela minha palestra, cara, o que teve de gente comentando assim, tipo, ah, haha, fotografia de celular não presta, fotografia de celular, tu nunca vai conseguir fazer uma foto boa com o celular. Não, isso é maluquice, né, cara? Isso é maluquice, né, cara? Uhum. Mas você acha que é polêmico? Mas só um pouquinho, só aproveitando a deixa aqui pra construir um pouco a tua credibilidade, fala um pouco de ti, Maurício. Ah, sim. Puta, falar de mim é foda, né, cara? Mas tudo bem. Não, fala da tua palestra, então. Assim, o Maurício, eu conheci ele... Através da palestra, ele dá uma palestra específica só sobre isso, fotografia com o celular, certo? Isso, exatamente, exatamente. Cara, eu sou Maurício Mussi, eu trabalho já com fotografia faz 5 anos já, vai fazer 6 anos. Eu comecei a trabalhar com fotografia colocando segunda luz. Só que na época que o segunda luz era pra iluminar o fundo da foto. Não era pra tu fazer uma luz de recorte de cabelo durante o casamento, durante o ensaio, alguma coisa assim. Eu pegava o frata e iluminava o fundo da foto, pra tu ter uma ideia. Comecei então, eu editava fotos também no estúdio onde eu trabalhava, né? Eu fazia Photoshop em todas as fotos do casamento. E daí eu comecei a ver que eu podia melhorar. Talvez essas fotos antes, porque eu tirava muito extintor no Photoshop, tirava plástico saindo da cabeça dos noivos, esse tipo de coisa. Então eu comecei a fotografar com esse intuito de não ter que fazer tanta edição depois, entendeu? Daí eu comecei, eu trabalhei no estúdio aqui em Canoas, eu trabalhei com a Leli ali em Porto Alegre, trabalhei com o Robson Kunz em Picada Café, e agora eu tô começando a criar o meu estúdio agora, a minha marca, né? Beleza, e referente a palestras, com essa palestra, por exemplo, fala um pouco mais sobre a palestra. A palestra de fotografia de celular surgiu já quando eu vi que tinha muita gente no exterior falando sobre fotografia de rua, e muitos falam sobre fotografia de rua usando o celular. Mas o celular é um gadget que tu tem sempre no teu bolso ali, sempre à disposição. Coisa que uma 5D Mark II, uma câmera grande, quase nunca vai estar na tua disposição todos os dias da tua vida. Não, e pra street photography, né, que nem falou que é fotografia de rua, até é uma boa, porque os caras nem veem que tu tá fazendo uma foto, né, cara? Gosto de falar, né, eu falo na palestra que conhecendo a tua câmera, né, tipo, por exemplo, no iPhone, o botão de disparador do obturador é o botão de mais ali. Então, cara, o que eu já fiz de foto colocando o celular no ouvido e fingindo que eu tô falando e... apertando o botão mais e fazendo 5, 6 fotos, sabe? Mas então, beleza, eu acho que até a gente pode começar a falar mais agora, então, quando eu for pra minha primeira pergunta e a gente desenvolve melhor o assunto. Vamos lá? Quer apresentar o Michael? Ah, o Michael já falou quem ele é aí, de São Paulo. Sou de São Paulo, só isso. Mas pras pessoas entenderem, né? Eu vou fazer o papel da pessoa que tá começando, porque eu justamente tô começando na fotografia. Então as dúvidas que eu tiver... vai ser bem orelha mesmo, porque eu sou bem orelha mesmo. Então é por aí mesmo. E o Mike, pra quem não sabe, ele trabalha de radialista, é isso, Mike? É, isso mesmo. Mó vozeirão, né, cara? Não, brincadeira. Eu faço faculdade de produção audiovisual e trabalho com edição de vídeo. Nada ligado à voz, por enquanto. Mas tá começando na fotografia e... então, exatamente. Tem tudo a ver aqui com o podcast. Bora, então, pra primeira... Então, beleza, vamos começar falando sobre quais as vantagens de fazer fotografias com o celular. E inclusive a gente já pode quebrar esse mito aí da polêmica aí que a gente tinha falado agora há pouco, né? Quais as vantagens que vocês acham, assim? Eu fiz uma lista de vantagens, assim. Eu fiz também. Cara, tem muita vantagem, né? A principal vantagem, que nem eu tinha falado antes, é que a câmera tá sempre no teu bolso, né, cara? Tá sempre na tua bolsa da mulher, tá sempre no teu bolso da calça do cara. Tá sempre na mão, né? O cara nunca perde um momento, né, meu? É, eu gosto de citar uma vez que eu tava andando no centro, aqui em Canoas, e tinha uma farmácia. Tava tocando a farmácia, aquelas que os caras pegam o microfone e saem gritando as promoções, sabe, na rua, assim. E daí tava tocando uma música. Começou a tocar uma música, nem me lembro que música que era agora, mas tinha um casal de mendigos e se levantou, assim, e começou a dançar, cara. Ah, eu tenho outras vantagens. Eu botei essa também, que eu coloquei aqui sempre no bolso. Eu tenho outra aqui que não chama atenção, cara. É, que não chama atenção. Tu não tá com um trambolhão também ali na câmera, né? As pessoas... Dependendo do lugar que o cara vai, o cara não pode levar uma máquina, né? Duas, uma que não é permitida, ou muitas vezes porque é perigoso. E o celular tu bota no bolso, ninguém nem sabe que tu tá com um troço ali, né? Exatamente. E pela facilidade também, né? A câmera, tipo, uma câmera DSLR... Ela tem mil e uma configurações, né, que tu tem que pensar, tem que quadrar, fotometrar, né, direitinho. O celular não, o celular te dá liberdade de tu botar na orelha, fotografar e depois tu vê se saiu bom ou se não saiu bom, né. É, eu até botei aqui, ó, a gente com o celular não tem tanto compromisso ou trabalho no pós-processamento. Acabamos fotografando aqueles momentos em que talvez nós não iríamos fotografar com nossa DSLR. Justamente por isso, porque com uma DSLR já é um trampo, né, cara? Não só ali na hora de fotografar, não sei o quê, mas, porra, depois ainda tem que um pós-processamento e tarará, né? Enquanto que o celular, o cara aponta e tira foto, né, meu? É, muito mais simples, né? Tu não precisa se preocupar com as outras coisas, assim. Tu tira foto, edita e já compartilhou ela. E é esse o objetivo dela. Tu não vai fotografar pra fazer um álbum. Eu até já fiz alguns álbuns impressos com fotos de celular. Mas o principal objetivo é tu fotografar ele na hora, captar aquele momento e compartilhar na rede social, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja. Inclusive, outro tópico que eu coloquei aqui foi isso, compartilhamento instantâneo. Já coloca na... É. Coisa que eu já fiz, um tópico aqui, fala. Que é o contato com a ferramenta fotográfica, né? Eu dei até aqui um exemplo, por exemplo, no filme Cidade de Deus, o personagem principal lá, o Buscapé, né? Ele vai ter na década de 60, ele tem que ver um cara tirando uma foto pra entender o que é fotografia, saber batalhar pra ter uma câmera. E com o celular você já pode meio que treinar seu olhar, né? Ah, é verdade. É exatamente. É uma grande ferramenta que agora tá surgindo pra população em massa, pra população que não tem tanto acesso, né, a câmeras fotográficas ou livros que ensinem sobre fotografia, etc. É uma coisa que está despertando o interesse das pessoas em fotografia. E com isso, cara, tudo tem a melhorar, entendeu? Tudo tem a crescer, porque as pessoas vão começar a dar o real valor para quem sabe usar mesmo uma câmera, uma DSLR, para fotografar casamentos... Dá importância pra assim, ó, e tu falou assim, ó, que tem uma polêmica, não sei o quê. Cara, eu acho que não tem como confundir nem misturar uma fotografia profissional com uma fotografia de celular. Eu não acredito que alguém vai fazer um trabalho profissional com celular, tá ligado? É, mas já fizeram, tá? Não, já fizeram. Mas, cara, já fizeram, mas fizeram muito mais por experiência. Não é um... Claro. Não é um leigo, né, fazendo isso. É, pelo amor de Deus, né, cara? Tu não vai fazer um casamento, trabalhar... Eu sou fotógrafo de casamento e trabalhar com celular, cara. Tu até pode fazer assim, ó, fotografei um casamento inteiro com celular, mas é uma experiência, teve um ponto em fazer aquilo, tu entendeu? Não é uma coisa que tu faz no, diariamente, assim. Mas enfim, eu acredito assim, ó, eu coloco a fotografia tem dois momentos. Tem um assim, ó, aquela que tu faz pra vender, tá? Que é a fotografia profissional, e tu não vai trabalhar com teu celular, mas tem aquela fotografia, cara, que é no dia a dia, cara. Tu tá querendo registrar um momento ali, sei lá, olha que bonito isso aqui, não sei o que, tu tá ali com teu filho, com a tua namorada, sei lá, tu pega e tira uma foto, tu não tá preocupado Sim. com a qualidade da foto, porque tu não vai vender aquilo, tu entendeu? É pra registrar aquele momento na tua vida. E eu acho que nesses momentos, cara, que fotografia com celular, não tem como comparar, meu. Porque tá contigo todo momento, né, cara? Mas tu não acha que essa fotografia que tu tá fazendo aí, todo no teu dia a dia, das coisas que estão acontecendo ao teu redor, que tu faz com o teu celular, não estão te vendendo mesmo? Mesmo que indiretamente pro teu cliente final, teu cliente vai te contratar pra um casamento, pra alguma coisa assim? Cara, eu acho que depende, porque o cliente que vê a minha fotografia no Instagram lá, por exemplo, eu apontando pra mim e mostrando um cachorro do lado, não sei o quê. Ah, tá. Cara, tá. O cara não vai confundir isso com a minha fotografia de casamento, entendi. Lá, né? O cara sabe, sim, o cara fez com o celular, o cara... Tarará, entendeu? Sim. Sim, é, tudo depende do objetivo que você for tirar foto também, né? Você pode pegar um celular e fazer tipo uma puta obra de arte, ou pode você fotografar, sei lá, seu cachorro, igual você deu o exemplo aí, né? Cara, mas o que faz a diferença aí é o conhecimento do cara sobre composição, sobre luz, sobre coisas, que daí também é, realmente, não deixa perdendo nada. Só que eu nunca vou conseguir com um celular o resultado que eu consigo com a minha câmera, cara, que eu posso ir uma abertura de 1.4, eu posso usar minha lente lá de 1.8, a qualidade da lente não tem como comparar, que eu tô usando uma full frame, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas eu acho sim que a fotografia que tu faz com teu celular te vende pros clientes finais, pro cliente que vai te contratar. Eu acho que sim, indiretamente. Eu acho que indiretamente, assim, ó. Porque tu vai bater uma foto tu na praia, só que, porra, tu olha a linha do horizonte, tá, que é uma diagonal, nada a ver. Ah, caramba, como é que o cara me faz uma foto dessa, né, meu? A gente parte do pressuposto que o fotógrafo profissional, ele é formado, né, não é a ferramenta que faz ele. Sim, ele que faz, né, ele pode pegar qualquer ferramenta e fazer coisas magníficas. Então é o olhar por trás da câmera que importa. Exato. Então se você tá tirando uma foto com o celular e a sua foto ser bacana, o cara fala, putz, olha, com o meu celular eu não faço uma foto tão boa quanto esse cara faz uma foto boa com o celular dele, entendeu? Por aí. É. Perfeito, mas é que tá, o cliente, ele vai olhar aquela foto, ele vai saber assim, não, só um pouquinho, isso aqui ele fez com o celular, então ele vai, entendeu? Uhum. Sim, ele vai dar as considerações. Ah, é claro que como é que tu ia querer uma foto como aquela outra lá se o cara tá fazendo com um celular, entendeu? Claro, claro. Com uma câmera tu tem toda a direção de luz, direção de tudo, né? E não que a pessoa não consiga, claro, consegue. Inclusive tem uma foto aí da. Não foi da New York Times que eles fizeram com um celular na última semana, já datando, inclusive, aqui o episódio. Não, do Chicago alguma coisa, não era? Não, cara, eu acho que foi na New York Times, cara, que a foto de capa foi feita com um celular. Bah, essa não... Faz uma semana ou duas semanas atrás, isso. Também eu fiquei sabendo daquele jornal que teve, que demitiu todos os fotógrafos e tal, e que isso... Ah, cara, já que você tá falando nisso, deixa eu ir pra próxima pergunta, então, beleza? Bah. Então tá, a próxima pergunta que eu tinha feito era a seguinte, quer dizer, não era a próxima, mas já que a gente tá falando isso, eu vou pular algumas perguntas. Eu coloquei assim, ó, como vocês veem a mudança do fotojornalismo com a facilidade de qualquer um poder apontar o celular e registrar o momento que o repórter talvez levaria minutos ou se não até horas pra chegar lá e poder fazer a fotografia, né? Que até eu tinha escrito assim, basta alguém dar um peido e já tem uns 3 ou 5 pessoas apontando e tirando foto, tá ligado? E inclusive aí entra esse exemplo que tu acabou de falar, que inclusive eu acho que foi lá em Chicago, há uma semana atrás, ou duas também, né? Sim. Que eles demitiram toda a equipe de fotógrafos. Como é que vocês veem isso? Cara, esse lance da demissão lá dos fotógrafos é ridículo, né? Porque, porra, imagina a quantidade de cara que ficou sem emprego e isso gerou um fãs gigante, assim, entre os fotógrafos aqui do Brasil, lá de fora também, por causa disso, né? Mas eu acho esse lance de todo mundo tá com o celular agora, todo mundo fazer... fotografias de tudo que está acontecendo, eu acho maravilhoso, eu acho genial. Tanto que vocês podem ver agora as manifestações aqui no Brasil, cara, é tudo cara com o celular, filmando, fotografando os abusos da polícia, os abusos dos manifestantes, até quebrando os vândalos. E isso é um exemplo perfeito, né, cara, que a televisão mostra uma coisa, mas agora, tipo, não tem mais como mentir, né, cara? É, não tem como mentir. Todo mundo tem um celular e todo mundo tá gravando ali, ó. Uhum, e dessa forma também fica apartidário, né? Você não tem uma corporação controlando aquela fotografia, né? Você tem diversas fotos que contam os fatos que estão ocorrendo, né? Mas assim, que é um game change, né? Tipo, todo esse lance de todo mundo ter um celular e todo mundo tá apto pra fazer uma fotografia ou filmar algum lance na hora do lance ali mesmo, né? Tu pode ver isso, é como teve... Eu acho que foi... Onde é que foi, cara? Não foi em Chicago mesmo? que explodiram uma bomba aí, umas 2 semanas atrás também, ou 3 semanas atrás. Ah, na maratona aquela, né? É, isso aí. Quantas pessoas registraram aquilo, né, cara? Se fosse esperar um repórter chegar até lá, não ia ter o registro que teve. Ou como foi mesmo lá na Torres Gêmeas lá, né, cara? Isso já faz uma cara, hein, meu? 11 de setembro lá já faz uma cara. Mas registraram como pessoas com celular também, né? Uhum. Faz o quê? 10 anos isso, né? É, isso que o jornal fez de demitir os fotógrafos e tal e ensinar os jornalistas a usarem os seus celulares para registrar as reportagens, eu já acho desvantagem já, entendeu? Porque se tu tem um cara só para fazer as fotos da matéria, só tem a ganhar com isso, porque ele vai se dedicar muito mais. Ah, mas não dá pra comparar, cara. Não dá pra comparar. É, entendeu? Profissional com um equipamento profissional e... É, e o conhecimento, toda a bagagem de cultura daquele fotógrafo, entendeu? Vai ser, o jornal só até vai perder. E é como o Maicon falou ali, é o olhar da pessoa, né? Tanto é que tu vê os fotógrafos aí da National Geographic. Não é porque a qualidade, não é tanto a qualidade da foto, mas quanto o olhar, né? É a forma que o cara registrou a cena lá, né? Mas enfim, não sei se tem alguma mais a falar sobre isso. Pode passar para a próxima pergunta, talvez. Então vamos. Próxima pergunta, então. Já que a gente falou das vantagens, quais são as desvantagens? Bah, desvantagem a gente já acabou falando já também, eu acho, indiretamente, né? É. Um dos pontos que eu coloquei aqui é que eu queria pedir até a sua opinião, né? Você falou que ser imediatista, a foto tá com você ali, a capacidade de fotografar tá ali com você sempre, né? É um ponto positivo, mas também é um ponto negativo, quando a gente vê 42 fotos praticamente iguais da pessoa que ela posta no Facebook dela, entendeu? Uma banalização, né, da imagem. A banalização da fotografia, né? É. O que você acha mas disso? Mas aí quem tá fazendo a foto é que é o causador disso, né? Putz, cara, isso eu acho uma merda, né? Tipo, é uma merda, por causa que tu vai ver lá, a pessoa postou, como tu disse, 42 fotos iguais. É uma banalização. Né? Mas aí a pessoa tem que ter uma consciência de que o que, que ela quer mostrar? Ela quer mostrar aquelas 42 fotos? Não. Selecionava então uma ou duas fotos só já estava suficiente. Mas isso acontece também com vários fotógrafos profissionais de casamento. Isso não tem a ver com o celular, isso eu acho que é o bom senso da pessoa. Não tem a ver com o celular, cara. Muitos blogs de fotógrafos aí postam, a cada casamento, eles postam 50, 60 fotos. É, mas isso tem a ver com as pessoas não sabem construir um portfólio, né? Isso é outro problema mesmo, não tem nada a ver. Pessoa que não é fotógrafo, ela tem que ter também uma certa consciência que se ela postar 40 fotos iguais, não vai adiantar pra nada, entendeu? O que, que ela quer passar com essas 40 fotos? Ô cara, e o que, que vocês acham sobre essas pessoas que vão almoçar e tiram fotos da comida, assim, então? Polêmico. Uhum. Eu até escrevi aqui, né? O que é bonito pra você, talvez não seja bonito pra mim, né? Não é porque é gostoso pra você que eu vou achar uma delícia, né? É, exatamente. Mas eu não tenho nada contra, cara. Tipo, no meu Instagram é muito raro ver isso. O Alan direto que posta a comida dele aí, tá fazendo churrasco. Mas eu não aparece muita foto de comida no meu feed, não, cara. Porque eu simplesmente não sigo essas pessoas. Porque essas pessoas postam muitas, né? Tipo, quem posta isso posta muito seguido, né? Pior, né? Porque o cara tá postando até o que comeu. Porque imaginou o resto do dia do cara, né? Peguei um ônibus, pum, foto. É, sabe? E cai no bom senso de novo, né? O bom senso de você se controlar nessa daí. É, o que eu penso sempre é assim, ó. Cara, imagina assim, ó. Tem pessoas que... Hoje em dia até não tá tanto, tá ligado? Mas, meu, o cara acorda e chega no Facebook e fala assim, ah, bom dia, acordei. Aí depois vai lá, ah, estou almoçando. Tá, só imagina o bom dia, tá? Só o bom dia. Tu imagina assim, ó, tenho 500 pessoas, tá, no meu Facebook. Em torno de 500 pessoas, eu acho que é a média de contatos que as pessoas têm. Tu imagina se todo mundo colocasse bom dia. Cara, ia ser 500 mensagens, cara, no teu troço ali, que tu entendeu? É. Aí é. 500 mensagens só falando que almoçou. Cara, é muita poluição. É que tu tem que pensar assim como esse bom dia aí, tu tem que, assim quando tu for publicar uma foto, seja lá no Instagram, onde for, Tu tem que pensar o que tu quer dizer com essa foto. Eu vou postar uma foto aqui da minha feijoada, com minha picanha aqui e um copinho de cerveja. O que, que eu quero dizer com essa foto? Pois é, aonde que eu quero chegar com essa foto, entendeu? Eu sempre faço esse questionamento, assim, quando eu vou publicar alguma coisa, eu sempre me pergunto, assim, seja um texto ou seja uma foto, eu sempre paro pra pensar, assim, e garanto que se a maioria das pessoas que publicam essas fotos de comida ou bom dia quando acorda, por exemplo, fizessem esse mesmo questionamento, provavelmente nem publicar mais. Por exemplo, assim, ó, eu colocaria uma foto de um churrasco, por exemplo, tipo assim, ó, porra, faz 5 anos que eu não como carne, tô quebrando meu jejum, tá ligado? É. Saca como é que é? Ou tipo assim, ó, eu fui na Itália e aí, porra, tô na Itália comendo uma pizza, não sei o que, sabe? Aí coloca uma foto de uma pizza, por exemplo, tu entendeu? É, sim, sim, é uma foto que passa alguma coisa, entendeu? Porque que... tem uma história, como tu falou, tem um significado muito maior do que simplesmente um prato de comida. Não é o arroz e feijão de todo dia, né? É, exato. Mas então, cara, voltando aqui ao mote inicial aqui, que era quais as desvantagens. E agora vocês vão dar risada, mas eu não tenho um smartphone, tá? Então eu não sei muita coisa que a gente tá falando, cara. Tudo a ver com o tema, né? É, mas enfim, a gente não tem como... A gente já falou desvantagens, tipo, ah, que lente, tu não tem como botar uma lente boa, tipo de coisa, o sensor é pequeno e tarará. Mas isso até não é tanta desvantagem assim, se for pensar em certo ângulo. Mas assim, ó, a gente não tem como controlar a velocidade, essas coisas, né? O controle não é manual, né? É, isso aí. Cara, mas no Android a gente tem várias opções, até no grupo lá de fotografia de celular, que a gente criou no Facebook, teve um pessoal que publicou os aplicativos lá que é possível tu controlar a velocidade. Eu não sei se é abertura, talvez, mas tu consegue controlar a exposição, sabe? Colocar a exposição negativa ou positiva por esse aplicativo no celular do Android. Mas daí algum app especial? Pro Android, sim. Pro iPhone ainda não tem isso. Pro Android tu consegue controlar o ISO, tu consegue controlar um monte de coisas. Mas pro iPhone, como a Apple tem um sistema operacional mais fechado, eles não liberaram isso ainda. Nem sei se vão liberar, eu acho. Cara, isso me traz a próxima pergunta. Então posso fazer a próxima pergunta? Fala, então. Vamos lá, então. Assim, ó, eu tinha escrito assim, ó, que é o meu caso, que eu tô pensando em comprar um smartphone agora, e só pra ter, tipo, bom, enfim, não interessa porque que eu não tenho smartphone, mas o fato é que eu tô pensando em comprar um, e aí eu escrevi assim, ó, se eu estivesse indo comprar agora meu primeiro smartphone, o que que eu devo prestar atenção na compra de um aparelho? E existe alguma vantagem ou desvantagem entre Apple ou uma tecnologia Android? Tem muito a ver também a qualidade daí da lente, né, a qualidade da lente, a qualidade do sensor. Quando eu decidi comprar um iPhone, foi exatamente uma dessas vantagens da câmera ser melhor, da lente ser melhor, que eu escolhi o iPhone em vez de escolher o Android. O Android é muito segmentado, né? Ele tem vários, tem Samsung, tem... Tu tem um iPhone 5? Não, eu tenho o 4S. Tá, mas olha só, eu, por exemplo, fui ver o preço do iPhone, tá? Daí eu fui olhar, eles estão vendendo por 140, $150 o iPhone 3GS. Sim. Uhum. Aí eu fui olhar, pô, beleza, né? Só que eu fui olhar um da Samsung, pelo mesmo preço, eu tenho um que é comparável ao iPhone 4, não sei o que lá, pelo mesmo preço. Tu entendeu? Sim. Quer dizer... A qualidade, se for escolher um smartphone que tu vá fotografar muito com ele... Mas tu tem que priorizar a qualidade da câmera, né? Daí tu tem como ver reviews das câmeras deles. E o S3, o S4 agora que lançaram, além da tela dele ser gigante, né? Tipo, te dá um campo de visão muito maior, a câmera dele é muito boa também, a lente dele, né? É muito boa também. Cara, vocês viram que lançaram um celular agora, que provavelmente... Cara, que tu olha, ele se transforma numa câmera mesmo. A lente chega a sair pra fora. Sabe que nem essas compactas, essa Cybershot, que tu desliga, ela encolhe a lente, ela fica retinha, ela fica flat. Uh-huh. Ela fica lisa. Aí quando tu liga, a lente vai... Sai um canhão pra fora. Tem o Samsung Galaxy Camera, né? Que ele, na verdade, é uma câmera com Android, né? Ele tem um sistema Android, ele opera em manual, só que é uma câmera touchscreen que você pode colocar aplicativos, até joguinho lá dentro, mas ele ainda assim é uma câmera, né? Essa câmera aí, eu não sei se é tipo quase uns 20 megapixels vai ser a resolução. Tem completo modo manual nela também, cara. Parece ser bem interessante, assim. Um ISO tri bom, assim, cara. Um ISO absurdo, uhum. Muito bom. Mas parece que eles vão lançar pro ano que vem. Uhum. Ah, teve um Nokia, eu acho que é um celular da Nokia, que tem o sensor de 41 megapixels. 41 megapixels. Pá, daí é demais também, cara. É. Só que, cara, eu exagero, né? É que, meu, não deve ser megapixels reais, tá ligado? Deve ser tudo interpolado. Eu não tenho certeza, posso estar falando besteira aqui também, eu não pesquisei mais sobre. Pra mim, o número de megapixels, na verdade, diz muito pouco. Eu sou muito mais. Pra mim é muito mais importante é o tamanho do sensor, né, cara? É, exatamente. Pelo que eu vi, ele tira fotos em 41 megapixels, esse celular no caso, né? Ele tira fotos em 41 megapixels, mas você é obrigado a recortar a foto, entendeu? Então você vai tirar uma puta foto, mas você vai ser obrigado a recortar uma parte dela e escolher. Você vai ter que dar um zoom nela e vai ter que recortar uma parte, entendeu? Então tá, vamos pra próxima então? Não, pode ir lá, manda bronca. Próximo aqui, como nós podemos aprimorar nossas fotos com o celular? Olha aí, olha a bagunça aí. O que o Michael tinha uma pergunta, Michael? Eu tinha. Eu nem escutei, atropelei o Michael, então. Vai, fala. Fala aí. Então, a gente tá falando de malefício, né? E eu pergunto a opinião de vocês, que com tanta câmera, que a gente já falou um pouco disso, mas eu queria uma opinião mais informada, né? Se você acha que com tanta câmera surgindo aí, com tanto celular podendo tirar as fotos, você acha que surge também muito pseudo-fotógrafo? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que é uma boa coisa, acho que é uma coisa maravilhosa isso da popularização da fotografia, entendeu? Mas eu acho que pseudo-fotógrafos não. Só um pequeno parênteses, eu acredito, eu tava conversando contigo, né, Maicon, que nos últimos, é um negócio assim, ó, tipo, nos últimos 3 meses, ou nos últimos 6 meses, fizeram mais imagens, se produziram mais fotografias do que em toda a história da humanidade, velho. Uhum. Bah! Exatamente. Sério isso? É, aí sério, tu pensa, sério, né? Meu chapéu. Bah. Eu acho assim, eu, pela minha formação, assim, que é artes visuais, eu acho isso fantástico, porque é uma forma das pessoas educarem mais a visão, né, cara, que é uma linguagem. Se interessar por essa cultura, entendeu? Se interessar em olhar uma foto e se perguntar, assim, tipo, por que essa foto é boa? Por que essa foto me chamou a atenção? E não só com a fotografia, em ir a museus, em conhecer pinturas... Pra mim, a única coisa que me incomoda disso tudo mesmo é como a gente já tinha falado antes, que é a falta de bom senso e as pessoas botam 50 fotos iguais, né, cara? Mas é que daí não vai surgir pseudo-fotógrafos, como foi a pergunta do Michael, por causa disso, porque as pessoas vão ver, vão perceber, porque elas também vão poder fazer fotos, entendeu? Elas vão ter uma câmera todo dia ali junto com elas, e elas vão olhar aquelas 40 e poucas fotos iguais, sem sentido nenhum, não vão achar que aquela pessoa é um fotógrafo profissional, é um fotógrafo, entendeu? Cara, e agora até pensei numa coisa aqui que a gente tinha falado lá no começo sobre o lance, que tu não consegue fazer boas fotos com celular ou com não sei o quê. Uhum. Cara, esses celulares de hoje são 10 vezes melhores do que a Cybershot que eu comprei quando eu comecei a fazer fotografia. E não a maioria, mas assim, a boa parte das fotos boas que eu tenho e eu gosto, eu fiz com aquela Cybershot. A câmera não quer dizer nada, cara. A câmera não quer dizer nada. Inclusive, sempre que eu posso, pra exemplificar os posts no Sangue, Suor e Foto, eu procuro pegar fotos que eu fiz com aquela Cybershot, que é pra mostrar exatamente isso. Olha, tu não precisa uma câmera boa pra poder fazer fotografia. Basta tu saber o que tu tá fazendo, né? Com certeza. Basta tu ter controle sobre as ferramentas. Mas enfim, cara. Perfeito. Então, voltando aqui, a minha pergunta. A outra pergunta que tu tinha feito, Antônio. Como podemos aprimorar nossas fotos com o celular? Cara, aprimorar nossas fotos, a gente vai aprimorar as fotos não só com o celular, mas a gente estudando regra de composição, a gente estudando tipos de luz, que nem eu falei, o Rembrandt, um tipo de luz, um tipo de iluminação, estudar momentos, estudar mesmo a foto, né? Tipo, olhar fotos de outras pessoas e se perguntar assim, ó, o que essa foto tá querendo me dizer, o que essa foto me passa e por que ela prendeu a minha atenção. Começar a analisar, ah, olha, as sombras dessa foto aqui, que é o que me chamou a atenção, as cores é o que me chama a atenção. Por que o assunto tá bem no meio? Ah, mas porque se ele tivesse colocado em cima de um ponto de ouro na regra dos terços, coisas assim, entendeu? É, isso se inclui, inclusive, filme, né? Qualquer revista, jornal. Tipo, tu olha uma imagem legal e tu gosta, te perguntar, por que eu gostei disso, sabe? É, o que tem de diferente nessa imagem que não tem na outra, por exemplo? Exatamente. E o que vai fazer a tua fotografia de celular ficar melhor, cara, é toda a tua bagagem cultural. Eu gosto de falar que os filmes que tu viu, os livros que tu leu, as músicas que tu ouve, as pessoas certo. Que tu conversa na rua, tudo isso vai influenciar, seja direta ou indiretamente na tua fotografia, seja ela de celular ou com a DSLR na mão, entendeu? Eu gosto de falar bastante do filme Drive, não sei se vocês viram o filme Drive. Muito bom, meu. Sim. Aquele filme é genial, assim, cara, só que é aquela questão lá também do bom gosto, né? Quando eu fui ver esse filme no cinema, cara, eu fiquei de queixo caído do início ao fim. Literalmente, assim, ó, cara, eu saí do cinema, assim, ó, apavorado, assim, com a qualidade, com o enquadramento, a iluminação. Cara, eles copiaram muito a fotografia dos anos 80, né, cara? Nesse filme. Sim. Na verdade, é até uma homenagem, eu acho, né? Aos anos 80. Foi exatamente o que eu disse quando eu tava assistindo esse filme com a minha namorada, né? Ela odiou o filme. Ah, muito eu falei bom. Assim, ó. Ela odiou o filme. Então, ela odiou. Falou, nossa, que filme ridículo. Como você conseguiu gostar de uma coisa dessa? Eu falei assim, olha, eu não vou falar que eu gostei 100%, mas tem uma coisa que eu vou admitir. Tecnicamente, eu achei o filme foda, né? Realmente, quando você começa a analisar o filme em certos pontos, a cópia da estética dos anos 80 dele foi sensacional. Ele fez isso com primazia, na verdade, eu acho, né? É, eu vou dizer que eu gostei desse filme, cara, porque, cara, na época eu trabalhava como motorista, velho. Bah, daí eu saía dirigindo, cara, pensando que era o cara, tá ligado? Eu me lembro que eu ficava imitando ele, cara. Eu ficava durinho no banco, assim, aí só mexia meus olhos, tá ligado? Eu não mexia nem a cabeça, cara, pra olhar no retrovisor e pá, velho. E é um filme genial, mas eu também, cara, mesma coisa, assim, ó, acabou o filme, eu me virei pro lado, assim, e a minha namorada, ai, vamos embora, ai, que filme chato, não sei o quê. E, meu Deus, uma obra, tá ligado? Tipo, é um filme que me marcou muito, pelo jeito que a história é contada, pela fotografia, pela trilha sonora. Ah, é mesmo, cara, é verdade. E é muito bom. É então, o clima do filme, né, cara? É o clima do filme, né? É, e tudo isso, cara, tudo isso, os livros que tu lê. Cara, eu escuto muita música, tô sempre escutando música alta, assim, tipo, de Chico Buarque, a Guns N' Roses, a Daft Punk, a eletrônica, tudo, assim. Eu vejo muito desenho animado também, Simpsons, Family Guy, tudo. E eu acredito, sim, que tudo isso influencia na hora que eu vou fazer as fotos, na hora que eu tô fotografando, na hora que eu tô fotografando, seja um casamento ou na rua, fotografando, fazendo um pouco de street photography. É, mas assim, ó, pra aqueles que acham que a gente tá falando besteira, na verdade, quem fala isso, eu não sei se é o Sebastião Salgado, ele fala isso. Ou é o Anselmo Adams, agora não sei. É um desses dois, cara, que fala exatamente sim, isso. É, tem aquelas frasezinhas de Facebook, né? Isso aí mesmo, né? O fotógrafo não fotógrafa com a câmera, ele fotógrafa com a cultura, com todas as músicas que ele escutou, com todos os filmes que assistiu, cara. Exatamente isso. E eu levo muita fé nisso, cara. E, tipo, eu começo a perceber isso muito, sabe? E eu queria fazer uma experiência até uns tempos atrás, que era ir fotografar um casamento escutando música nos fones de ouvido. Só que, putz, é impossível. Tu precisa estar... Não tem como. Não, é até falta de educação com as pessoas, né? Tu imagina o que as pessoas vão achar do cara, né? Ah, autógrafo, fone de ouvido, porra, tá louco. É, mas é até que interessante essa sua proposta. Só se você fizesse isso e não fosse pago pra fazer isso. Se você fosse em um casamento e você pedisse sim. permissão, e a pessoa deixasse e já tivesse um fotógrafo. Se fosse como, sei lá, só um experimento seu, né? Eu achei muito interessante, porque se você for pensar nessa, no fato da cultura, né? Se você tem as fotos do casamento, um certo padrão, o que levaria a pessoa não tá inserido nesse padrão, nesse contexto de casamento, e fotografar o casamento, deu pra entender? É, como é que ela vai contar a história, né? Qual que a história vai sair diferente, né? E qual será essa história? Muito interessante, cara. Acho que você deveria fazer isso. Ah, vocês falaram disso, de música, não sei o que, me lembrou do episódio que eu converso com o Rafael sobre viajar. É muito interessante. Tu, por exemplo, assim, ó, eu tava fotografando os Grand Canyons e eu baixei aquele CD do Bang Bang, a italiana. Cara, e eu ficava escutando aquela música constantemente, porque era tudo a ver com o clima. Cara, é outra sensação de fazer fotografia, né? É. A música, puta, cara, é outro lance, velho. É outro lance ficar escutando, tipo, fazendo fotografia, escutando uma música que tem a ver com aquilo, sabe? E, inclusive, até eu comentei lá naquele episódio que tem muitos diretores de cinema que fazem isso. Vamos dizer assim, ó, tem aquele tema musical que é do casalzinho ali, tá? Do casal principal. Quando eles estão encenando, o diretor coloca a trilha sonora tocando, que é pros caras entrarem no clima ali atuando, entendeu? Claro, faz muita diferença, né? Então, tá. E voltando. Que a gente fez um podcast aqui de a influência da música na fotografia, né? Vamos pro próximo, então. Vamos pro próximo. Vamos lá, vai lá, vai lá. Então tá, a próxima aqui. Vamos falar sobre concursos. Tem concurso pra fotos com celular, correto? Cara, pode falar um pouco sobre isso? Tem concursos e eu acabei descobrindo esses concursos depois da minha palestra, porque eu nem fazia ideia que tinha. E é um concurso grande, cara. Eu tô procurando aqui pra ver se eu acho até o nome. A princípio, ele é só voltado pra fotografia com um iPhone mesmo. Tipo, iPhone Photography Awards, alguma coisa assim. Mas, cara, com certeza deve existir alguma coisa para os outros sistemas, né? Tu sabe que existem muitas exposições, né? Que são fotografadas só com celular, né? Eu tenho um amigo de Seattle que ele fez isso. Ele, a Apple convidou ele para fazer uma exposição das fotografias que ele tinha feito com o celular. Porque ficam tão boas, cara. Tu não diz que foi feito com um celular, né? É fantástico, fantástico. Nossa, as fotos. Eu achei aqui, ó, ippawards.com. Eles estão na sexta edição já, cara. Tipo, as fotos ganhadoras aqui de 2013, tipo, são fotos espetaculares, espetaculares, assim, muito boas. Então não é parâmetro, tipo, pode ser alguma coisa lucrativa também pra ti, entendeu? Ganhar prêmios com fotografia de celular. Eu acho que não tem nenhuma limitação. Eu quero participar de um concurso, por exemplo, da National Geographic, e eu enviar uma foto de celular pra eles, eles não vão ter essa limitação, entendeu? E até para concursos também, tipo Fearless, WPPI, esses concursos assim, tipo, tu consegue enviar foto do celular também, né? Não tem limitação de câmera, né? Ou também com uma cybershot, que tu tinha dito. E outra coisa, que tem o lance de que a gente consegue filmar com celular também, né? E tem muitos concursos, eu sei que são vídeos, tipo, curta-metragens, que só podem ser usados celulares, né? Existem vários concursos para isso, né? E vários, já. Tem um amigo meu que se formou em cinema aqui na produção audiovisual também, que nem o Michael faz, aqui na Unicinos. E ele me indicou já vários concursos só de curta-metragens filmados com o celular. Porque é um lance muito louco, né? Como é pequeno, cara, o cara consegue uns ângulos muito loucos, né? Tu pode grudar na ponta do cabo da vassoura, por exemplo, e botar no canto da sala, assim, né, meu? É outra história, muito diferente do cara tá com um trambolho, que é uma DSLR, né? É, as coisas. No bolso do cara e filmar o cara andando o celular no bolso, né? Exato. A visão do bolso do cara, né? Vou fazer que nem aquela mina que ficou bem famosa até, ela pegou uma câmerazinha e botou bem no meio do decote dela. Ela ficava filmando a reação dos caras olhando pro decote dela, né? É muito massa. Então, tem uma pergunta aqui, né? Qual dica você daria pras pessoas? Porque o celular, então, como fotografia, a gente tá falando aqui, é uma ferramenta, né? E quais preocupações as pessoas precisam ter ao manusear essa ferramenta, que é o smartphone, para fotografia, entendeu? Se teria alguma preocupação, ela teria que pensar alguma coisa, qual dica você daria para ela utilizar isso para fotografia, entendeu? Cara, eu acho que eu entendi, mas é uma questão de cuidado do equipamento, assim, ou não? Não, não. É assim, por exemplo, eu vou fotografar com uma DSLR, né? eu tenho N fatores que vão influenciar na minha foto. Com o celular, há algum fator importante que eu tenho que levar em consideração na hora de fotografar ou não? Na sua opinião, assim. Cara, eu acho que tu tem que conhecer muito bem, assim como tu vai fazer quando tu for fotografar com uma DSLR, tu tem que conhecer a tua câmera, tu tem que conhecer os limites também do teu celular. Tem celular, por exemplo, que não foca muito perto, que a foto fica toda embaçada, assim, por causa da lente, talvez, que tá um pouco suja. Tu tem que conhecer como fotometrar, por exemplo, no iPhone, pra tu fotometrar, tu não tem como fotometrar, tu tem que clicar na tela, mais ou menos, aonde que tu quer que ele faça a exposição, e é isso, entendeu? A pergunta pode parecer besta, né? Mas para quem tá, quer dizer, quem for começar a usar o celular com um olhar um pouco mais fotográfico, pode ser útil, né? As dicas que você deu aí. Sim. Eu sempre penso assim, o que tu tem que priorizar? Vai priorizar o enquadramento ou tu vai priorizar o momento na hora de tu fotografar, entendeu? Porque se tu for priorizar o enquadramento, tu vai puxar o teu celular, vai botar na frente do teu rosto, vai enquadrar direitinho, vai dar dois passos pra frente ou dois passos pra trás. Sempre tenta não usar o zoom dele, né? Porque o zoom dele que ele tem é um zoom digital, então ele já perde qualidade ali. Ou se tu vai priorizar o momento da foto. Eu tenho que tirar o celular do bolso agora pra fazer uma foto agora, senão eu vou perder esse momento. Eu fiz duas fotos que eu gosto muito no metrô de São Paulo agora, que eu fui pra ir pro Edin Brasil, e as duas fotos eram de casais se abraçando. As duas eu botei o celular na orelha e fiz. Nessas duas fotos aí que eu gostei muito, eu priorizei o momento da foto. Porque se eu tivesse pego e enquadrado, puxado meu celular, pensado mais na foto, talvez o assunto da foto, que eram os dois casais que estavam se abraçando e tal, eles tivessem me percebido. E talvez a reação deles tivesse mudado, entendeu? Porque afinal ninguém gosta de ser fotografado assim na rua, né? Imagina tu ver um maluco barbado puxando o celular fazendo uma foto de tirar. Não, mas basta saber que alguém tem apontando uma câmera pra ti, tu já perde a naturalidade, né? Nem o fato de gostar ou não, mas a pessoa já fica toda durinha ali, né? Pensa, né? Exatamente. Então, você me lembra, sabe o quê, cara? Não sei se você já prestou atenção, mas toda vez que alguém vai falar o próprio nome ou o telefone, a pessoa muda de voz, cara. Sim, com certeza. Com se eu perguntar qual o teu número, o cara dá uma engrossada. Qual o teu nome? O cara dá uma engrossada. Assim. Meu número é 46. É bem assim, né, cara? Mesma coisa com foto, né? O cara sabe que tem alguém apontando, o cara já fica todo durinho, né? Eu sou muito assim. É comum, né? De aparecer em foto, cara. Eu não gosto de aparecer em foto e é muito estranho por causa que sempre quando eu sinto que alguém tá apontando uma câmera pra mim, eu fico muito estranho, assim, tipo, Você vira outra câmera e fotografa ela. Você sabe o que é também quando alguém fala assim, tá rebolando, puta, aí o cara não consegue mais caminhar, cara. O cara não consegue mais caminhar, velho. O cara pensa, o que eu tô fazendo de errado, né? Não, cara, já perde toda a naturalidade, aí sim começa a andar esquisito, né? Então tá, vamos pra próxima então, cara, que já tá... Próximo, então aqui, tu tem alguns apps preferidos, alguns apps aí que tu indique pra galera? Cara, eu tenho vários, e o meu fluxo de trabalho, assim, no celular, fluxo de trabalho no celular, né, olha só, o troço super... O bagulho é outro nível, né, cara? Não, cara, o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu faço a foto e jogo no Snapseed. O Snapseed é um aplicativo que, na época que eu comprei, ele era pago, né? E ele tá de graça. E tem pra Android e tem pra iPhone também. O Snapseed, ele é muito bom, cara. Dá várias opções, desde brilho, contraste, exposição, endireitar a foto, né? Aquele lance do horizonte torto e tal. Quando eu vejo que o horizonte tá torto, eu consigo endireitar ele ali. Ele é pra edição, então, é isso? Ele é pra edição. E não, ele não tem nenhum. Ele tem até algumas opções de filtros, né? Mas ele é mais pra edição mesmo, pra tu cropar, talvez, em formato quadrado, em formato 16x9, endireitar o horizonte. E o que eu gosto mais nele, que eu uso bastante, é os detalhes, é a nitidez dele. Ele dá nitidez nas fotos. Então, como a maioria das minhas fotos de celular que eu faço vão ser vistas no celular ou na internet, eu gosto de dar muita nitidez nas fotos. Porque aí, tipo, salta, sabe? Tipo, a foto tem mais vida. Eu gosto bastante dele, cara. Uso bastante o Snapseed. Que outros apps tu usa? Cara, eu gosto muito do VSCO Cam, não sei como é que se pronuncia isso, mas é um aplicativo que eu vi uma vez o Fervoarist usando. O principal feature dele que eu gosto é que ele deixa os brancos das fotos não brancos e os pretos não pretos. Ele mexe nas curvas das fotos, assim, ele coloca o ponto mais preto da curva um pouco para cima, ele deixa o preto um pouco cinza, tanto em fotos preto e branco quanto em foto colorido, né? E ele tem alguns, tipo, ele tem uma versão mais antiga que ele adicionava grão também nas fotos, e eu gosto muito do grão, né? Eu gosto da fotografia com filme, então sempre quando eu posso eu adiciono até grãos nas minhas fotos. Tá, e algum app pra compartilhamento tu usa algum ou direto Instagram? Não, direto no Instagram mesmo que eu uso mais, né? Eu sempre salvo a foto no celular, né? Eu edito ela, salvo a foto no celular e daí depois eu compartilho. É, eu que eu quero muito comprar um smartphone pra mim, cara, não é nem... Porque, na verdade, estão pensando em alguns apps que eu posso usar até para minha câmera mesmo. Como, por exemplo, existem apps que o cara consegue ver onde vai nascer, onde vai morrer o sol, por exemplo. Isso é muito genial. Isso é muito interessante, já pro cara pensar onde é que o cara vai fazer a foto, onde é que não vai, né? Sim, eu tenho um aplicativo que eu gosto muito de astronomia também. Puta, eu adoro, cara. Bom, tu sabe que eu estudava física, né? Eu fiz física, e era porque eu queria ser astrônomo. Que massa, e eu tenho um aplicativo que ele usa pelo giroscópio, não sei, ele vê, tipo, eu aponto daí pro céu e ele me diz as estrelas que tem. Puta, isso é demais, né, isso é demais. Que massa de ver as constelações e tal, e eu uso ele também pra ver aonde que o céu vai estar em determinado horário, então é muito bom, pode ser usado também pra isso, né. E outra coisa que é legal que também tem apps para smartphone, que eu acho que é muito útil também, que é pro cara calcular a distância focal, né? É, também. Não sei também. Se tu usa algum. Não, esse eu não uso nenhum ainda. Mas é interessante também. Sim, porque daí tu já sabe exatamente quanto da tua foto vai estar em foco, né? E tu sabe a abertura exata que tu pode usar. Uhum. Sim. Ah, legal. Isso eu acho que é muito interessante. Eu usaria bastante, pelo menos. Tem algum app aí legal que tu conheça, Mike? Tem nenhum, não. Vou aprendendo aqui agora. Tô até procurando aqui pra baixar. Tá aqui anotando. Só o Instagram mesmo eu usava, mas nada demais, assim. Eu não posso usar muito, como eu já disse. Eu não tenho um smartphone, então não tô meio por fora dos apps. Vamos lá pra próxima, então, meu? É, eu tenho um aplicativo aqui. Se chama Light... Meter, né? Eu não sei como vai ser a pronúncia em inglês. Light meter? É isso aí. que você aponta para algum lugar, você coloca o que você quer. Se você quer a abertura ou ISO, e ele vai te dar a outra, entendeu? Cara, tem uns apps que tu faz o celular funcionar como um fotômetro. Isso, é um fotômetro. Sim, exatamente. Ele simula um fotômetro. Funciona? Aqui cara, o meu funciona, pelo menos. Não tão bem, não tão preciso, mas na dúvida dá pra usar. É, o meu funciona também, por causa que ele funciona pela luz que é direta e pela luz... Incidente, né? Isso. E eu tenho um Photometer Pro, que é um, tipo, eu acho que ele é pago até, não sei te dizer agora. Eu seleciono o ISO todo e abertura e ele me dá... A luz é muito legal. Tu não tem algum... O legal mesmo seria testar com um fotômetro externo mesmo, né? Pegar e ver se ele dá o mesmo cálculo, né? Comparativo, né? Fazer um comparativo. Cara, eu tenho um fotômetro externo aqui, eu nunca fiz esse teste. Porra, cara, tu vai ter que fazer então, meu. Tem que fazer agora. Tu vai ter que fazer e depois dizer pra nós e a gente coloca lá nos comentários lá se funciona perfeito ou não, então. É, eu tenho, tem que fazer sim. Tá, meu, vamos pra próxima então? Ah, pode mandar branco aí. Então, vamos falar um pouco sobre acessórios, porque eu sei que tem uma porrada de acessórios para celular, né? Cara, tem de tudo que tu pode imaginar, tem de acessório para celular. Desde lente, olho de peixe, não olho de peixe, também para deixar um pouco o ângulo mais aberto, até lentes tele, né, para tu conseguir chegar ao assunto da foto lá longe, né? E tem um que eu ainda quero comprar, cara, que é um adaptador de lentes DSLR para celular. Cacilda aí, deve ser legal. Caramba! Imagina tu pegar tua 70-200 e colocar daí dentro da capinha do celular e fotografar com o celar dentro de uma 70-200, entendeu? Cara, eu acho que se tu segura pelo celular, quebra, né? Tem que segurar pela lente, né? Mas é muito massa, tipo, tem muita coisa. Tem um que eu quero comprar ainda também, que é uma capinha subaquática, tipo aquela Ziploc, que não deixa entrar água dentro do celular, eu posso usar ele na piscina. Eu vi. E sabe que essas coisas não são caras, cara. Por exemplo, aqui, ó, só pra dar um exemplo. Eu achei uma Wide Angle Fish Eye, tá, pra celular. Eu achei aqui no Deal Extreme por $11. Eu tenho uma dessas Wide Angle, que é muito legal. Pô, eu vou deixar o link aí pra galera, então aí o pessoal que quiser comprar, usem o link aí, hein. Vale muito a pena, o custo-benefício dela é genial, assim, é genial, é muito bom. Bacana, cara. Ah, eu achei uma zoom aqui, lentes aqui pra celular também, telescópio, 8x, é. Ah, não, mas da... E já vem com tripé, meu. Sério? Vem com tripé, back case, bracket, não sei o quê... Boa, já vem completo, cheio de bagulho, cara. $16, eu vou deixar o link aqui pra galera também. Vai, vem um monte de bagulho junto. É um kitzinho completo. Mas enfim, a lente é 8x. Eu vou deixar o link aqui pra galera, meu. Você conta a qualidade, né? Vai, vem, até um strap junto, cara. E tu já tá colocando já mais vidros ali na frente da lente do celular, né? Então talvez vai piorando. Uhum. Mas pra brincar deve ser genial. É, pra brincar, né, cara? Tipo, mas aí o que tu vai querer também, né, cara? Tu já tá fazendo foto com o celular, pô. É, mas eu ainda quero fazer uma sessão inteira, cara. Quero fazer uma sessão, assim, bem experimental mesmo. Tipo, pegar uma modelo e fazer uma sessão externa, assim, só com o celular mesmo. Ah, mas isso tem vários. Bota no YouTube ali. Puta, tem vários mesmo. Mas aqui no Brasil ainda, tipo, chegou a ver alguém no Brasil fazendo, eu não consegui comprar. Tem que dar uma olhada ali. Mas é isso, cara. Mais alguma coisa aí pra falar? Cara, não sei se tem alguma coisa pra falar, Mike. Alguma dúvida aí, mano? Por quê? É pra finalizar? O que que é? É, daí eu ia pra leitura dos e-mails. Então, pra finalizar até aqui, né? Você, pra quem tá começando agora, né? Fotografia com o celular. E fala, sei lá, 3 dicas que a pessoa precisa seguir. Não que precisa, né, mas que ela seja bacana seguir pra começar a fotografar com o celular. Profissionalmente. Cara, então tá, cara, tipo, 3 dicas que eu posso dar, que eu gosto de dar, é a primeira, tirar muita foto, cara, fotografa bastante o que der, o que não der, mas seleciona isso na hora quando tu for publicar, na hora quando tu for editar, seleciona isso, porque as pessoas não gostam de ver muita coisa. Tenta ser minimalista possível, né, nesse aspecto. É, e fotografar bastante pra treinar mesmo, né, o olhar. É, exatamente, porque as pessoas... Isso, né, como exercício. Como é que vai exercitar? Fotografa, e seja crítico com as tuas próprias fotos, né. A segunda dica que eu gosto de dar é procurar ter a mente aberta, cara. A fotografia de celular agora, tipo, não tem como voltar atrás. Tá todo mundo fotografando, todo mundo filmando com o celular. Então tu tem que estar aberto a essas novas ideias, esses novos métodos que a gente tem como fotografar. E era como antigamente eram os fotógrafos de filme e surgiu a fotografia digital. Todo mundo era muito cético quanto à fotografia digital. Diziam que não era fotografia de verdade, diziam que era fotografia ruim, fotografia de verdade era fotografia de filme. É verdade. Tu tem que se adaptar, né? Belezura. E na terceira dica, cara, é que eu sempre falo que o celular, a câmera, o que trata a mão, é sempre uma ferramenta. Quem faz uma boa foto mesmo é tu, é o teu olhar, é a tua mente, é o teu talento, é a tua cultura. Não dá muita bola pra ferramenta. Tu tem que se importar com o teu olhar, tem que se importar com a história que tu quer contar, o que tu quer dizer com aquela foto. Perfeito. Beleza. E tu, fala uma tu então, mãe. Então, na verdade, pra ver como eu aprendi, né? podcast, porque eu anotei o que você falou lá atrás. Tá certo. O cara tá escutando. Conheça os limites do equipamento, né? Conheça os limites do seu equipamento. Então, como você falou, na dúvida, você fotografa. Pra quê? Pra conhecer a sua ferramenta e pra treinar o seu olhar. É bem por aí, eu acho. Resume bem. Belezura. É, exatamente. Tem que, se tu conhecer tanto a câmera do teu celular quanto a câmera DSLR mesmo, quando tu estiver trabalhando, cara, vai ter um avanço incrível, assim, porque tu não vai te preocupar com as outras coisas daí. Se tu sabe aonde que os botões ali, por exemplo, da tua câmera, quando, pra ajustar ISO, abertura, velocidade, tu não vai precisar parar tudo, olhar pra tua câmera, ajustar, entendeu? Vai ser muito mais rápido, vai ser um processo natural. E é isso que eu gosto de falar aqui. Fotografar tem que ser um processo natural, tem que ser um processo rápido, natural. É, inclusive, tu sabe que aquele cara que eu falei lá, que eu conheci em Seattle, que o cara tinha feito exposição, não sei o quê, eu tava olhando as fotos dele, assim, e tinha umas fotos de panning, sabe? E eu falei assim, porra, cara, mas como é que tu faz essas fotos? Tu tem como controlar a velocidade, a abertura, esse tipo de coisa? Ele, não. Mas eu conheço o celular, eu já sei o que, que ele vai fazer em determinada situação, então eu uso isso a meu favor. Sim, quando ele tá ruim, né? Tipo, quando tá muito escuro, o obturador, daí, automaticamente fica mais lento. Então, exato. Eu sei fazer uma foto borrada. Exato. Como a gente pode usar os modos pré-determinados da nossa DSLR da mesma forma, né? Tu pode colocar um modo noturno lá. Então tu já sabe que vai deixar uma velocidade lenta e usar isso a teu favor. Exato. Mas, então tá, cara. Eu acho que a gente já falou bastante. Pro pessoal aí que tiver dúvidas e... Bom, vamos pra leitura dos e-mails, cara, que daí eu encerro. Vamos. Eu deixo o convite aqui. A gente criou o grupo ali de fotografia de celular no Facebook, e eu tô sempre atualizando também, o pessoal posta fotos lá e a gente meio que critica algumas novidades assim de aplicativos e tal. Então quem quiser entrar no grupo do Facebook lá, tá convidado. Qual é o nome do grupo? Qual é o grupo? É Fotografia de Celular. Beleza, mas vamos pra leitura dos e-mails então? Não, pinto, desculpa, vamos é lá. Fotografia com o celular, desculpa. Olha aí. É, o grupo é novo, né? Como é que essas coisas? Então tá, bora a leitura dos e-mails. Vai lá. Então tá, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. E como sempre, eu vou ler os e-mails, que desta vez o pessoal parou de mandar e-mail, como eu tinha falado, né? Eu pedi pra começar a comentar no próprio post, porque assim as outras pessoas podem acessar e compartilhar as mesmas respostas e bem ou mal construir uma ideia em cima daquilo, né? E eu tenho dois comentários que eu gostaria de comentar aqui. Um que é do Fernando César Agrela. Ele falou assim, ó: cara, você não pode orientar os visitantes a clicar nos banners, o Google pode te banir por isso. Então retirem aquilo que eu falei lá no último podcast, que eu pedi pra galera clicar nos banners, tá? Eu não sabia disso, por isso que eu tinha pedido, então desconsiderem que eu pedi. Mas caso gostar do produto, clica, né? Com certeza. E mais um comentário que foi da Nina Beth Mucilo. Ela fala assim, ó, que na verdade foi a primeira crítica, cara, que eu recebi de todos os tempos, de toda a história do podcast. Ela fala assim, ó: bom dia. Primeiro, gostei do conteúdo final de sua mensagem. Isso se tratando lá do episódio que eu falei sobre o uso de flash, que foi o último episódio. E aí ela fala assim: dois, achei bem difícil entender sua introdução. Você estava se irritando muito. Isto me levou a pensar em parar por ali. Escreveu muito mal. Para uma introdução, não foi bem. Obrigada, Nina Beth. Aí depois eu fiquei pensando nisso e eu cheguei à seguinte conclusão. De repente, ela não escutou o podcast e ela não percebeu que muitas vezes o texto é só uma transcrição daquilo que a gente está conversando. E eu não acredito que a gente conversando ficou tão desnatural assim as minhas reclamações. Eu acho que... Sim, claro. Nossa, né? tem muita diferença, né? Tem muita interferência, ruído entre tu falar uma coisa, porque quando tu tá conversando, tu tá mexendo com entonação de palavras. Isso aí, eu acho que ficou muito mais natural quando a gente tava conversando do que no momento que eu escrevi. Então eu convido a Nina Beth a dar uma escutada. Bom, mas bem que se ela não escutou aquele, ela não vai estar escutando esse aqui também, né, cara? Mas tomara que dê, né? Tomara que ela seja a mente aberta, que a gente falou antes ali, pra... E ela nos deu, acho, segunda chance, né? É, mas enfim, mas se for o caso, mas se eu tiver errado, se ela tiver escutado, se ela tiver escutando esse aqui, então comente aí, deixa eu saber, porque daí eu sei que foi ruim mesmo. É, exatamente. É. Então tá, cara, eu acho que vocês têm mais alguma coisa pra falar aí, não? Tu já falou do teu grupo, né, Maurício? É. Tem mais alguma outra coisa? Só tenho a agradecer. É o Maicon que falou aí? Vários agradecimentos aqui. Não, eu agradeço aí ao Neno ao convite, porque a gente conversou sobre isso um tempo atrás e ele conseguiu achar uma pessoa que fala só disso. Foi sensacional a conversa. Eu espero que todos que ouviram, né, tenham gostado também. E é isso. Muito obrigado. É, e vocês dois já estão convidados para outros episódios também, principalmente o Michael, que tem uma voz de radialista, dá um tom mais profissional ao podcast, né, cara? Genial, né, cara? Nossa, cara, é isso aí também. Queria acrescentar também, tipo, queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade, né, de falar. E eu achei que a ideia do podcast é genial. É, cara, é divulgar conhecimento, né, cara? Tipo, e eu comecei a dar aula justamente por isso, né? Não só aula de fotografia com o celular, mas eu comecei a dar aulas pra divulgar o conhecimento, cara. Porque o que tem de opções aí pra tu. Eu acho que são muito poucas, entendeu? Opções de qualidade pra tu conversar abertamente, pra tu aprender realmente como se faz as coisas, eu acho que tem muito poucas, e eu sou completamente a favor de divulgar o conhecimento. Então tá, e lembrando a todos, entrem lá no blog, vá em contato, lá tem o endereço pra todos os nossos feeds, páginas e blá blá blá. Vocês podem encontrar o nosso endereço do Twitter, podem encontrar o nosso grupo do Facebook e o grupo do... Aliás, a página do Facebook e o nosso grupo do Facebook também. E como eu já tinha falado no episódio passado, para aqueles que não escutaram, eu crio sempre uma pasta referente ao episódio, onde a gente pode postar as nossas fotos referentes ao episódio naquela pastinha lá. Então, vocês que estão tirando fotos com o celular agora, podem entrar lá na pastinha que vai estar específica para esse episódio e colocar as fotos lá, e assim todos podem olhar e comentar, né, criticar as fotos. Então, nesse episódio tem que chover foto, né? Tem que chover não foto. Tem desculpa, né, cara? Não. Putz, tem cara, desculpa. Várias tem fotos no banheiro e tal. É. Isso, então, tem que... Só não botem foto de comida, pelo amor de Deus. E lembrando a todos, se vocês souberem outros acessórios e tiver algumas dicas de apps também, coloquem aí nos comentários. Belezura? E é isso, cara, eu agradeço a vocês dois de novo, foi um grande prazer gravar e vocês dois já estão convidados para outros episódios. E um grande abraço a todos, boas fotos e é isso aí. Eita aí, meu abração então, valeu mesmo, hein, cara. Falou. Abraço, tchau.